que entra no fogo e o fogo não queima. E é essa que quando aterra o demônio se cala. Quem é essa que enfrenta o gigante com uma pedrinha? Quem é essa que vence o exército com uma queixada? Ela foi vista por Salomão e descrita com tal precisão. Quem é essa que fez o exército com uma queixada?